Aldoa Rocha. Um abraço a minha galera de Cardeal da Silva. Alô, minha prefeita Mariane, meu parceiro irmão. Rádio Divina Pastora. Quanto tempo de oração leva pra saber? E o sinônimo de amarga é sofrer. O aroma de amor pode haver estudos. É como ter milhões e ser sozinho. Solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. A rocha vai. O amor é feito de paixões, quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo. Seus segredos, sinônimos de amor é amarga. Amor é feito de paixões e quando perde a razão. Mas não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos, sinônimos de amor é amarga. Venda já, live dos namorados. Aperta, trem. Quanto tempo o coração leva pra saber? E o sinônimo de semana é sofrer. E amor, pode haver espinhos. É como ter milhões e ser sozinho. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na tristeza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe de perna, vai. Amor é feito de paixões e quando perde a razão. Mas não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente